Hoje eu te canto igual a ontem e amanhã. Dedica os cantos à tua boca de hortelã. Tem tanta coisa que eu guardo só pra você. E assim te canto a vida toda, amor de sobra. Tem flor que mesmo quando pisa não perde a cor, igual você que quando ri traz onda de calor. Se tua voz me chega perto, meu olho dança. Preciso nem falar do resto, amor não cansa. Se noutra vida não for pra ser, me deixa logo morrer. Que a minha vida não sabe a vida se não viver com você. Se noutra vida não te encontrar, vou nem viver pra te procurar. Que a minha vida vivida é você.